noite se cala. Escoa a sorte no ralo. Todo caos indago e instalo. Essa raiva eu jogo no embalo. Punhos fechados, olhos abertos. Sinto pulsar de ruas vermelhas. Sem mais estar preso em teias. Chuto abaixo o que me chateia. Sem agrado aprovações, nem medida em suas noções. Vejo talento jogar em porões. Portões a tremer, estilhaçar. Fé no fenômeno recomeçar. Sei que o dia vai me alcançar. Nunca é tarde pra reaprender. Minha lição não vou esquecer. Falo pensar, vou longe daqui. Não há nada que possa intervir. Rima não para, somente entrelaça. Une metade, demônios e anjos. Sua identidade aterina meu canto. Humanidade precária em pranto. Na crueldade me renasce pronto. Miro vitória, chego no ponto. Pronto. Pronto. Ponto. Pronto. É. Noite em claro e memórias, noite em claro histórias, noite em claro memórias, noite em claro histórias, noite em claro, noite em claro, noite em claro, noite em claro. Muitas marcas nos teceram. O que pode acontecer? Só o tempo vai dizer. Noites em claro levam cedo. Oceanos a nadar, asas livres pra voar. Escuridão aqui me prende. Quem ajuda a caminhar? Céu azul eu vou buscar. Sentir esse exausto, pisando descalço. Um caco de lâminas que já iluminaram o horizonte. O destino se esconde, mas desafio desde ser a minha fonte. Quantos pensam em que eu legado? Me inspiro pelas lendas, minha arte oferenda. Contra-ataque planejado nessa cena. Necessário já que o mundo não me entende. Necessário já que o mundo não se entende. Confusão de tanta gente que se sente. São críticas atrás de críticas. Buracos de atitudes cínicas. Imagem pessoal ou insígnia. Não permita que a torne maligna. Descobrindo territórios, passo pelo passo. Com gás abatidos do passado, de veneno foi alimentar. Mas a maçã foi com teus conhecimentos. E me levou pra esse novo segmento. Um sentimento de causa acontecimento. E foi assim que eu peguei pra ver. Eu fui lá ver como é aqui. Poder de se enaltecer. Vou passar no rasgo do futuro. Eu tô pra ver como é aqui. Poder de se prevalecer. O futuro é testemunho do presente. Eu vou lá ver como é aqui. Poder de se enaltecer. Prevalecer. O presente por sequência da vivência. Muitas marcas nos tecerão. O que pode acontecer? Só o tempo vai dizer. Noites em claro levam cedo. Oceanos a nadar, asas livres pra voar. Escuridão aqui me prende. Quem ajuda a caminhar? Céu azul eu vou buscar. Eu tanto bato e noto na escada. Bloqueios na estrada, fugir a mim paro. Preparo na batalha, dor de loucura. Que um homem na função matura. Minha calma grita a terra, meu ódio pro ferro. Forçado no inteiro.